Alô, nação corintiana, nação alvinegra, nação goleadora, venho através deste mais uma vez me agraciar com sua audiência e em anexo eu tenho SLS Vader mais uma vez, como de praxe. E aí, Sérgio? E aí, pessoas, estou aqui, né, com... no TimãoCast, né, a gente vai falar do Corinthians mais uma vez, avá, né, TimãoCast, né, o nome do... do programa, né. Eu queria estar mais feliz, hein, cara, mas sei lá, meu. Não, é por incrível que pareça, a gente tem um time de merda e ainda consegue estar em segundo lugar, parabéns, né, meu. Você acha que o Cristóvão tá conseguindo, ou vai, é muito cedo ainda, né, mas... Tipo, eu não consigo saber se ele tá bem ou ele só tá aproveitando o que já era de bom lá, do trabalho do Tite, tá ligado? É, tipo, você quer dizer se ele tá indo bem ou se os jogadores estão continuando o que o Tite fez? Isso, tá ligado? Eu não sei se é realmente o trabalho dele agora no começo ou já tá lá, entendeu? Putz, eu tinha visto alguma coisa que eu acabei não lendo, mas era dizia que eu devia ter lido, né? Dizia assim que é um time diferente do... Não é o mesmo time do Tite, mas é... Tipo, consegue fazer a mesma coisa. Era algo assim. Mas... É que dá sorte de ficar ganhando em casa. É difícil ganhar do Corinthians lá na arena, entendeu? Ah, isso não é sorte. Não é sorte. Falei errado, meu. Mas é difícil ganhar lá na arena do Corinthians, entendeu, meu? Sei lá, podia ser eu, tá ligado? Ou qualquer outra pessoa lá na arena dirigindo o time do Corinthians e ia ganhar, entendeu? A gente tem, acho que 4 derrotas em casa só, assim... Desde que abriu o estádio, né? Isso que eu ia falar, desde a inauguração do primeiro jogo oficial lá. Mas foi Figueirense, Palmeiras e Santos, né, meu? E mais uma... Não, eu acho que foi isso, né? Palmeiras em casa? A gente perdeu uma pro Palmeiras ano passado. A gente perdeu uma pro Palmeiras, uma pro Figueirense e um... Acho que foi isso, né, cara? O Nacional esse ano, não, foi empate, né? Aqui foi empate, se não me engano. Não lembro agora de quem que a gente... Eu acho que a gente perdeu uma do Santos também, não perdeu uma do Santos? Não, o Santos a gente ganhou. Acho que se a gente perdeu foi na Vila, a gente nunca perde pra eles aqui. Não, acho que a gente chegou a perder sim, cara. A gente tá muito bem informado pra gravar isso aqui, né? Essa aqui é a verdade. Eu não me informo com derrotas. Não vale a pena falar disso. Mas eu lembro que no começo os caras diziam até, ó... Arena Corinthians amaldiçoada, não sei o quê, nunca ganha lá, mas no fim, ó, na era dos pontos corridos, nosso estádio é o mais difícil do visitante vencer. Mas tem uma pequena maldição sim, cara, a maldição da gente não passar os mata-matas, aqui... Mas isso já veio lá do Pacaembu, talvez lá do Parque São Jorge ainda, mano. Não, mas tá foda, enquanto a gente ganha uma Copa aí, pode ser esse ano, hein, Copa do Brasil, estamos aí, né, não sei, né. Copa do Brasil é o melhor campeonato do planeta. Eu não sei se vai continuar isso, ou se ainda continua pelo menos, mas o Corinthians já tinha falado, né, quando saiu da Libertadores, que ia dar prioridade pra Copa do Brasil. Tomara, meu, tomara. Primeiro que tava todo mundo desacreditado do Brasileirão, né? Agora que a gente tá quase no... Já estamos entramos na reta final do primeiro turno, e estamos em segundo. Reta final do primeiro turno já, mano? Eu acho que não, hein, cara? Sim, não faltam 6 jogos aí, mano? Tá. Aí depois é o segundo turno? Tá, cara, não... O primeiro jogo foi com quem? Com o Grêmio? Foi. Aí, daqui 6 jogos, o sétimo vai ser com o Grêmio já, se não me engano. Ô, louco, cara, esse campeonato tá rápido demais, meu Deus. Também acho, mas... Então, já estamos aí, se falta 6 jogos. A reta final, pra mim, são as 10 últimas rodadas. Faltam 6 pra acabar o primeiro turno, e a gente tá em segundo, sempre com uma boa chance de passar a porcada. Então, não sei se eles ainda estão querendo dar prioridade pra Copa do Brasil, já que tá conseguindo ir bem no brasileiro, né? Meu, dia 13/8, já em agosto, é o retorno já, cara, contra o Grêmio aqui. Viu? Mês que vem, pouco mais de um mês aí. Uhum. Não vai ter pausa pra Olimpíadas não, né? Igual faz na Copa? Eu acho que não, né, cara? Se tem jogo dia 13 de agosto, né? Então vai continuar essa porra mesmo, né? Não vão parar, né? Senão ia parar o mês de agosto inteiro, né? Mas que dia que a gente vai lá no jogo das Olimpíadas mesmo? tem que ver no ingresso, não. Dia 23, você tinha falado, né, meu? Então deve ser isso mesmo. Meu, a gente tem uma rodada dia 20 contra o Vitória, hein? Em casa. Então eu antes desse jogo aí das Olimpíadas. Olha. Eu acho que a gente vai no dia 26. Eu lembro que era uma sexta-feira. Dia 23 de agosto é terça. 26? Deve ser 26, então. Então não pega nada, não. A gente vai jogar no dia 28 contra a Ponte Preta. Lá no Moisés do cara. Lá no Moisés do caralho, mano. Ah, o Ponte geralmente dá trabalho, né? Às vezes dá derrota pra gente também. Agora, mas você acha que podemos chegar, meu, mesmo com esse time mais ou menos aí, meu? Ah, você vai dizer que não tá igual no passado, todo mundo desacreditou no começo. Tá, né, cara, mas eu só realmente acredito, ó, se o Corinthians vier agora e contratar o Wagner Love, que foi... aí eu falo, caralho, meu, agora, né? O Romero tá mostrando finalmente pra que veio, mano. Não, já alcançou o Guerreiro em artilheiro do time na casa. Não, mas beleza, cara, mas se você tem o Romero e ainda pode pegar o Wagner Love de volta, cara. Melhor ainda. O nosso amadíssimo André foi pro banco desde que chegou o Cristóvão, mano? Ou antes, não lembro. Ele tá machucado. Ah, é, pode crer, é isso mesmo. É. Bom, dizem, né? Talvez nem esteja. Os caras que querem. Como diz a página do legado da Copa, né? Que Deus te elimine, né, cara? O famoso meme. Hoje eu postei uma foto, né? A primeira foto do Pato lá treinando. Minha legenda é clássica, né? Que Deus te elimine, né, cara? Aliás, o Pato se apresentou hoje, né? E, mano, eu não sei. O cara vai pra um monte de time, ninguém quer ele. Ele já pode sair de graça e mesmo assim ninguém quer o cara. Tá aí treinando. Eu falo, de novo, cara, eu trocaria pelo Guerreiro, cara. Isso é sério mesmo. Eu prefiro o Guerreiro, meu. Sério. É, eu ia falar que... Eu ia perguntar se não dava pra pegar alguém mais... Alguém melhor, mas... Wagner Love? Não. É que como ninguém quer o Pato, fica até difícil ver o... Paulo Baier se aposentou, né? Então... É, cara. Já era meu sonho de ver o Paulo Baier jogar no Corinthians. Ah, meu, mas será que ele vai jogar mesmo? Eu não sei, parece que ele falou com o Cristóvão. Sabe o que eu achei? É um cara desinteressado. Ele tinha que estar no São Paulo, porque no São Paulo, meu. Só lá que ele quis jogar, né? É, lá não tem cobrança, entendeu? É, mas elas também. Deve ser. Mas elas também não tentaram comprar ele, mano? Não, tentaram nada. Sim, mas eles não têm dinheiro, meu. Você acha que o São Paulo tem dinheiro? Você me desculpa. Não. Você tá escutando aí, cara, mas o São Paulo não tem dinheiro, não. Eles não têm dinheiro desde que a gente parou de alugar aquela bosta lá. Uhum. O estádio mais difícil de chegar do Brasil. Se tivesse, tinha comprado, meu. Se tivesse comprado. Faz sentido. Mas agora, se ó. Se mataram pra comprar esse zagueiro deles lá, meu. O Michael lá, se mataram pra comprar agora, meu. Entendeu? Eu ia falar que agora já não tem mais a multa de quebra de contrato, mas também quando o Corinthians sempre põe a multa lá embaixo também, nunca dificulta isso aí. Não, ele tem 6 meses de contrato, meu. Só se o cara virou o Pelé, tá ligado? 6 meses. Você até comentou agora há pouco que ele teve a conversa com o Cristóvão e tal. O problema é que o Tite teve conversa assim com todo mundo que precisou. Uhum. E todos os caras mudaram. Foi assim com o Jadson, se não me engano, foi assim um pouco com o Renato Augusto. É porque o Renato Augusto também ainda tinha o problema que ele era de vidro, né? Uhum. O Romarinho também teve isso um tempo. Mas se com o Pato ele não conseguiu, mano, o Cristóvão tem que ser muito bom de lábia pra convencer o Pato a se esforçar. Mas é que então, tá, né? Tem uma galera que também conversava com o Tite e o Tite realmente não aproveitou e tá fazendo gol, hein, meu. Você viu a entrevista do Romero depois do jogo? Foi muito engraçado, cara. Sim, foi da hora. Quando o cara da Rede Globo foi entrevistar, vocês dizem que eu tô surpreso? Eu não tô surpreso, não, cara. É pro futebol aqui, já tá me tirando. É, o cara foi foda, meu. E o Romero já tava começando a falar em saída. Um pouco, tipo, 3 dias antes do Dunga sair da seleção, e aí o Tite e tal. Aí o Cristóvão chegou, já colocou ele pra jogar. De vez em quando, ele não serve pra nada no jogo. Ele corre igual uma vaca louca, não sabe pra onde tá indo, não consegue aproveitar. Mas na maioria das vezes, ele faz bastante diferença lá no ataque, mano. Eu prefiro um cara doido, tá fazendo qualquer maluquice lá na frente, entendeu? Pelo menos tentando, do que o André que não... Um morto pode. Que nem esse André aí, meu. Nossa, cara. Realmente. O Giovanni Augusto também, cara, ele tá jogando bem, meu. Bota lá na frente pra ele e pelo menos ele tenta, entendeu? É, então, o Cristóvão, eu tô gostando, mano. É cedo pra falar e tal. Faz quantos jogos que ele tá lá no... Acho que uns 4, né? 4 jogos. Três, né? É. Então, ainda é muito cedo, mas tá me agradando. Por enquanto, eu tô satisfeito, viu, mano? O cara acabou de chegar e pegou logo um time que o Tite tava fazendo milagre lá com o time e tal. Agora ele... Não sei se ele continua fazendo milagre, que é. Mas é sério, meu. O Corinthians tinha que tentar pegar esses caras de novo, meu. Parece que o Jadson lá, o time dele ficou zoado lá na China, né? Ah, pode voltar. Volta todo mundo. Não, sério mesmo, meu. Traz esses caras de volta, então, meu. Nem que seja pro começo do ano que vem, tá ligado, meu? Tamo em julho, mano, é. Mesmo que seja pro ano que vem, traz por mim. Por mim, tá ligado? Sério, eu não vou ficar triste de voltar o Jadson e o Wagner Love, cara. Volta já os caras que eram foda, tá ligado? No time do ano passado. Eu quero ver segurar isso aí, meu. Jadson, realmente, hein? Eu falo, a gente tem um time de merda e ainda tem segundo, cara. Campeonato brasileiro. Eu imagino se tivesse um elenco. Cara, a gente não tava dividindo contra o Palmares aí, meu. Essa liderança tava de boa, meu. Olha, eu digo aqui que a gente encerra o primeiro turno em primeiro, mano. Olha só, hein, meu. Tá eu gravado, acho. Hein? Tá gravado. Não, ela tá. se termina, eu faço uma edição remix, tá ligado? No pós-primeiro turno, tá ligado? Com você dizendo isso. É, mesmo se não ficar em primeiro, coloca pra me zoar aí. Uhum. O Corinthians é oitavo, tá ligado? Mas nossa. Ah, mas tá jogando o suficiente pra isso. Tá aproveitando as chances que tem. É que a gente precisa de um tropeço dos porcos lá, viu? Tivessem perdido pro Sport. É que o Sport, né, tá mal. Tivesse perdido pro Sport, agora a gente tava empatado na pontuação lá. Acho que o nosso saldo tava de 2 gols a menos só. Eu fui dar uma zoada, eu nunca posto isso, cara. Eu nunca fico postando zoeira, mas ontem eu postei, né? Que era tipo, o carinha lá do Futurama, tá ligado? Com aquele meme lá, tá ligado? Tipo, meu, não sei se isso aqui é um jogo da primeira ou da segunda divisão, né? Palmeiras. Ah, eu vi. Aí veio meu amigo, sempre tem um amigo porco, né? A memória é curta. Eu falei, meu, posso até falar que é meio curta, né? Mas quem tem mais experiência de segunda divisão é vocês, né? Foram 2 vezes, né? Então... É, por isso que eles nem conseguem zoar a gente por ter caído. Os caras caíram 2 vezes. É, cara, mas foi uma, já bastou, não sei o que. Ah, tá, meu. O pessoal não aguenta, né, cara? Um time de merda, anos sem ganhar nada e agora tá tudo feliz aí. Mas não sei se dura, não. Eu tô conseguindo se manter lá, mas é muito estranho, sei lá. Não, mas eu falo, cara, esse campeonato é uma merda, meu. Todos os times são ruins, entendeu? Todos são ruins. É isso, pelo menos mantenha, ó. Um equilíbrio. Aqui, infelizmente é por todos serem ruins, mas pelo menos mantém o equilíbrio. Aqui tem uns estágios foda, tá ligado? Tá conseguindo dominar, meu. Tipo, o Corinthians, o Palmeiras ainda, entendeu, meu? Não, meu, Cuca, cara. Cuca é um lixo, cara. Isso aí. Sério, meu. Não sei como um merda desse tá na primeira colocação, cara. Sério mesmo, meu. Não, não é só aquele hate contra o palmeirense, não, meu. Mas, meu, o Cuca é um lixo, cara. Desculpa. O Cristóvão não é nada, tá ligado? Eu nem posso falar disso. Mas o Cuca já teve todas as chances e é um merda, tá ligado? Mas vamos ver aí, né? Tá quase no meio do campeonato aí. Porque o Campeonato Brasileiro fica legal, né? Nas 10 últimas rodadas. Ah, aí falta muito, né, cara? Mas, meu, se o Corinthians quiser arrancar um bicampeonato brasileiro aí, meu, sério, meu... Eu paro de torcer pra qualquer coisa, meu. Ah, chega, cara, esse time é muito foda, cara, chega. Não, eu confesso que eu tenho uma esperança disso. Às vezes eu falo mais em tom de zoeira, mas eu acredito nessa possibilidade, mano. Eu só falo em tom de zoeira, cara. Não pode falar em tom sério muito cedo, né? É, cara, eu nunca falo sério, cara. Você lembra quando eu fiz a minha piada do tão deixando a gente sonhar, né, cara? Foi no 3x0 contra o Atlético Mineiro que eu fui soltar o negócio. Tão deixando a gente sonhar, cara. Já tava 3x0, aí já podia falar, né? Pô, e uns rumores que tava rolando aí do Guerreiro voltar? É, o que eu acabei de falar, né, cara? Eu prefiro o Guerreiro voltar do que ficar com esse pato aí, meu. Eu prefiro, meu. Sério. É, pode crer, você falou isso agora há pouco. Então, tipo... Será 1 milhão de vezes bem melhor, cara. O Guerreiro, meu, eu não tenho toda essa bia. É porque, mano, qualquer um que tenha vontade é melhor que o pato. O cara tá lá... Pior, né? Nem que não tenha vontade. Eu preciso lembrar disso. Na Copa do Brasil, que ele cobrou aquele pênalti no Dido. Um cara faz isso de propósito, mas eu não deixaria voltar de boa assim, não. Pelas notícias que eu vi, todo mundo tá recebendo ele bem, tá? O Cássio falou, a gente trata todo mundo, a gente abraça todo mundo. Tem uma notícia que falou lá que o Pato conversou com o Cristóvão e tá no time, não sei o que lá e tal. Mas, mano, eu não sei, o cara faz isso, truta. Eu sou torcedor também, né? Às vezes... Não sei, mano. Tem que ver, né? Tipo, o Cássio realmente, né? Quase saiu na mão, né? Naquele jogo lá contra o Grêmio, né? É, e ele que falou isso aí, né? De abraçar todo mundo. Uhum. Mas o cara devia ter quebrado ele mesmo. Mas eu te perguntando, se foi ele mesmo. O Cássio tava, né? Naquela época contra o Grêmio? Tava, né, meu? Nossa, foi já nem... Foi 2013, né, meu? É, foi em 2003, acho que. Tava, claro que tava. Não tava, é, o cara ficou putaço, meu, com. Com o Pato. Todo mundo, né, mano? Não, sei lá, o Pato realmente acho que nunca levou a carreira dele a sério, entendeu? Em nenhum lugar, meu. Um lugar que ele deu um pouquinho mais certo foi o Inter e o São Paulo, mas o Inter era porque ele era novo, entendeu? São Paulo, porque, meu, ninguém cobra lá o cara, entendeu? Então ele pode ficar de boa lá, meu. Torcida de. Não tem nem torcida lá, meu. Todo dia, mosaico vermelho lá, meu, no jogo de São Paulo. Mosaico vermelho. Então, é, pra ele é de boa. Aqui não dá, cara. Até hoje, meu. Você vê a cara dele, meu, não serve, tá ligado, meu? Tipo, não. Acho que talvez, mano, ele decida se esforçar um pouco agora, porque... Cara, ele tinha que se esforçar, cara, ele já tá chegando numa idade, tá ligado? Quantos anos é, ele... isso... Não lembro, mas eu lembro de um papo assim, que ele... Daqui a pouco ele tá velho já, pro futebol, né? Tinha 18 em 2006, cara. Deve tá com uns 28, né, meu? E outra, mano, você tá num time que você não quer jogar. Você já tá com... Passou por outros times, emprestado... Até conseguiu fazer gol e tal, mas ninguém quis te comprar. E aí você já tá nesse período dos últimos 6 meses de contrato que pode assinar sem de graça, né? Sem pagar multa, nada assim e tal. É, e ninguém quer. Pô, é desconsiderar, né? Vamos começar a jogar bola então, pra alguém querer, né, mano? Se ninguém quer, né? O Romero tá com os empresários na bota dele agora aí. Isso que ele começou a aparecer agora. Já o Pato, todo mundo sabe quem é e ninguém quer. É, não sei o que vai acontecer. Agora eu sei que o próximo jogo, não sei quando vai ao ar esse podcast, né, meu? Ah, vou tentar editar amanhã já e já jogar. Eu só quero rapidez mesmo, hein? Eu sempre tento isso. Quero o Romero, né, cara? Na velocidade do Romero. Tão rápido quanto o saudoso Mendoza. Nossa, onde tá ele, né, meu, cara? Ele voltou, jogou um joguinho naquela Florida Cup e foi embora de novo. Mas ele tá emprestado, ele é do Corinthians ainda, né? Tomara, cara. Mas é meio... Se não me engano, ele é do Corinthians ainda. Você podia falar que ele... Você podia falar que era na velocidade do Mirandinha, né? Na velocidade do Danilo, talvez. Eu sei que a gente vai jogar contra o temível Chapecoense fora de casa. Esse jogo é embaçado, meu, sábado. Essa rodada é domingo agora, né? Sábado. Sábado? Eu acho que vai ser o jogo do Sport TV, hein, meu? 18h10, entendeu? Da noite. Tomara, porque Sport TV eu tenho. Sei lá, esse jogo é embaçado, hein, Arion? Cara, ano passado foi 1-0, mas foi. Foi tenso. A Forcada vai pegar quem, você sabe? Ah, cara, eu nunca sei quem eles vão jogar, meu. Sem no dia, cara. Porque agora que a gente tá ali disputando a liderança com eles, eu acabo olhando, né? O placar deles. Tipo, tá. Eu sei que elas começam o jogo lá, quando 2 horas depois eu olho o placar, né? Eles vão jogar... Nossa, essa rodada começa no sábado e termina na terça, tá ligado? Não entendo isso, cara. É maluco, cara. Tá tudo bagunçado aqui. Aliás, eu preciso falar disso da rodada de antes, né? Mas, ó, é clássico, hein, cara? É clássico, né? Que merda. Ah, Palmeiras e Santos é clássico. É. Isso... é uma clássica merda, isso sim. Isso me lembra o rapaz lá do meu trabalho, lá, o Sr. Robson. Tinha que ser São Paulo. Tipo, o São Paulo não ganhava nenhum clássico, né? Como até hoje não ganha nenhum clássico, né? Aqui dos times de São Paulo. Nada mudou. Então, numa maré... De azar, assim, grandes, né, o São Paulo. Aí os caras pegaram a portuguesa e ganharam. Ô, meu, ganhamos o clássico. Tá maluco, né, cara? Clássico. Mano, é uma piada até hoje lá no hospital, cara. De tanto que eu suei, cara. Virou uma... Ó, os caras ganharam o clássico. Lenda. Acho que a portuguesa faz clássico com absolutamente ninguém, né, mano? Com São Paulo, né, cara? Aí vai ter São Palmeiras e Santos e é o jogo da discórdia, né? Que agora é o clássico menor, né, cara, de São Paulo, né? Tem treta e careta pra lá, de um lado, né? Xingamento do outro. É o mini clássico agora, né? Aqui de São Paulo. Os caras é. Pra eles é, né, cara? Sei lá, né? Bom, vai ser mais um clássico de torcida única, apesar que é contra o Santos, né? Todo clássico contra o Santos, seja na Vila ou em São Paulo. Não, vai ser no Chiqueiro, vai ser no Chiqueiro. Então, vai ser na casa deles, mas. Tipo, eu quis dizer que essa é a torcida única de qualquer jeito. A torcida do Santos não existe. Igual contra o São Paulo. De vez em quando eles aparecem no clássico, dependendo da situação do. Mas eu acho que eles jogaram pra terça, porque semana que vem já é Libertadores. Essa semana já é Libertadores, né? A bicharada. Deve ser que a gente não tem rodada do brasileiro no meio do ano. Semana deve ser. A bicharada vai pegar lá o time da Colômbia e semana que vem deve ser o jogo de volta, por isso, né? Então. É o quê? Semifinal já? Da semifinal, lá, cara. Eu acho que o Boca ganha essa Libertadores. Tomara, né? É a torcida de todo mundo aqui, né, cara? Porque não. Quem tá essa... ainda Boca, São Paulo? Um time que eu nunca vi falar, Independiente Del Valle, que é a sensação aí da Libertadores esse ano, vai pegar o Boca. E o América da Colômbia, que vai pegar o São Paulo. Meu, o estádio dos caras é embaçado lá, hein, meu? Quero ver esse jogo de fora. Pro São Paulo vai ser embaçado, cara. Acho que só o Boca tem condições de ganhar, viu? Tomara, é só o Boca, né? Futebol é uma caixinha de surpresas, mas em tese assim, só o Boca tem condições aí. Tirando esse papo, né? Eu só queria lembrar de ontem, né? Que aí eu descobri por que eles estão fazendo essa rodada de segunda-feira, que foi muito escroto, não sei se você viu hoje, meu. Tipo, eles estão fazendo um bem amigos no Sport TV depois da rodada com jogadores que participaram do jogo, tá ligado? Num mini estúdio no estádio, assim, cara. Ah, vai se fuder, né? A Globo é uma bosta mesmo. Todo mundo tivesse na Sport Interativo. Não porque eu não tenho esporte interativo. Todo mundo devia andar com SBT mesmo. É por isso que eles fizeram essa rodada retardada aí. Acho que é melhor o Ratinho gritando gol do que o da Atena. Agora a gente pega o São Paulo em casa, a gente ganha. O Palmeiras deve ganhar do Santos na casa deles também. E aí depois vai ser Inter e Palmeiras, lá em Porto Alegre. E a gente vai pegar o Figueirense aqui em casa. Mas, mano, esse Inter é um time morto, Alion, cara. Não, mas mesmo assim, eu acredito que se a gente... Cara, é um time que perdeu de 3-0 pro Botafogo em casa. Se a gente não, pelo menos, encostar a pontuação do fim de semana agora, a gente passa no outro, mano. Tomara. Mas eu não acho que o Palmeiras ganha do Inter, não, viu? Tomara. O Inter não tá mal, assim, mano. Tá mal pra caralho. Tá perto do G4, não tá? Ela tá em quinto, mano. Tá em quinto, mas tá mal agora. Começou a perder de todo mundo. Meu, perda do Botafogo em casa, meu. Não tem moral nenhuma. Ah, quanto mais jogos seguidos perde, mais perto tá de ganhar mais uma. E perderam o clássico, né? Contra o Grêmio, então, sei lá. É, mas eu acho que. Não sei. É isso? É isso, né? Não... Você tem alguma coisa? Eu até li umas noticiazinhas aqui agora, mas. Fica falando do Pato, do Romero e tal. Não tem nenhuma, não, cara. Só esperando a Copa do Brasil, né? O único campeonato, né? Possível. Aliás, quando começa a Copa do Brasil, mano? Tá, pra não, gente, sei, né? não sei, meu. Eu não sei que faz a gente entra, quando vai começar. Aliás, tá de um jeito que o Corinthians acho que ainda não aparece no. Eu vou olhar aqui no Globo Esporte. Mas eu acho que o Corinthians ainda não aparece no. Na chave, sabe? Nos grupos, então. Não, cara, eu fui no site da Copa do Brasil e não. Caramba, tem um site da Copa do Brasil. Tem um site da copadobrasil.com.br. Mesmo assim, os caras não colocaram. É porque não tem, né, cara? Não tem. Só tem notícias aqui. Não, eu não sabia, era Copa Continental do Brasil. Olha Como só. Como assim, Continental do Brasil? É a marca, Continental, cara. É isso que eu já ia falar, uma marca de. Caramba, a Copa do Brasil é tão legal, devia ser mais valorizada. Ah, tá sendo valorizada aí, ó, Continental, pô. É isso, meu. Eu não tenho mais nada, Arion. Então é isso mesmo. Vamos torcer pelo nosso Coringão. Lembrando que o Sérgio é do speakmelon.blogspot.com.br. Não é isso mesmo? Isso mesmo, cara. E você tá vindo um post novo aí que eu sei, né? É, vai vir o podcast lá do Matrix, né? Cara, sabe Deus quando eu vou começar a editar isso. Na velocidade do Danilo, né? Porque eu tô com muita preguiça, você não tem ideia, meu. Nossa, preguiça de tudo, da vida, meu. Preguiça de viver. Bom, qual a última post lá do seu blog? E foi sobre o quê? Acho que foi podcast que a gente fez, que agora eu não lembro, é o do... Ah, dos jogos, não foi? Isso é dos jogos de Beat'em Up e Adventure. Vão lá escutar. Agora tem o Samuel lá, né? O Billy tá lá. Billy Jean. Jader também, que já apareceu aqui no Zona Zona. É sempre os mesmos caras de sempre, aqui e lá. É mesmo. Por favor, nos dê dinheiro que a gente precisa. clique nos banners dos nossos vlogs, a gente agradece, por favor. Mesmo que seja pra clicar e fechar aí. Não, é você clicar e comprar uma coisa totalmente diferente que não tava no banner já dá dinheiro pra gente. Então, por favor. Oh, por falar nisso, quando coloca o banner no YouTube só embaixo, tipo, não um vídeo, né? Só um banner. Vixe, mano. Só clicando nele pra gerar alguma coisa, né? É. C- Cliquem aí, por mim pode fechar depois aí, nem compra nada, só clica e fecha a nova guia e ouve aí o Timão Cast. Por favor, nos ajude, né? Tá fácil pra ninguém, tá fácil pra ninguém. Vamos mendigar acesso aí. Então, firmeza, muito obrigado a você que nos escutou pacientemente, muito obrigado, Sérgio, mais uma vez. Você nasceu pra ser do povo, levar a massa pra torcer, e fazer raça na história, é a cara do Brasil. O amor que temos por você é forte e imenso como nós. O nosso lema é ser fiel e gritar é campeão. Corinthians, meu amor, não para de correr, pra sempre vou torcer, mesmo sendo pra sofrer. Corinthians, meu amor, é a razão do meu viver, minha forma de dizer é cantar até morrer. Clube de história centenária, São Jorge o grande protetor, seu time tem a tradição, o maior do futebol. Por todos os cantos do país, o preto e branco é nossa cor. Corinthians é a nossa vida, nosso amor é todo seu. Corinthians, meu amor, não para de correr, pra sempre vou torcer, mesmo sendo pra sofrer. Corinthians, meu amor, é a razão do meu viver, minha forma de dizer é cantar até morrer. Você nasceu pra ser do povo, levar a massa pra torcer, e fazer raça na história, é a cara do Brasil. O amor que temos por você é forte e imenso como nós. O nosso lema é ser fiel e gritar é campeão. Corinthians, meu amor, não para de correr, pra sempre vou torcer, mesmo sendo pra sofrer. Corinthians, meu amor, é a razão do meu viver, minha forma de dizer é cantar até morrer. Clube de história centenária, São Jorge o grande protetor, seu time tem a tradição, o maior do futebol. Por todos os cantos do país, o preto e branco é nossa cor. Corinthians é a nossa vida, nosso amor é todo seu. Corinthians, meu amor, não para de correr, pra sempre vou torcer, mesmo sendo pra sofrer. Corinthians, meu amor, é a razão do meu viver, minha forma de dizer é cantar até morrer. Corinthians, meu amor, não para de correr, pra sempre vou torcer, mesmo sendo pra sofrer. Corinthians, meu amor, é a razão do meu viver, minha forma de dizer é cantar até morrer. Corinthians, meu amor, não para de correr. Corinthians, Corinthians, falou bem alto a tradição. Corinthians, Corinthians, por 100 anos serás o campeão. Corinthians, sempre leal adversário, ostenta com orgulho a faixa de campeão. No quarto centenário, nasceste sob a luz de um lampião, pra ser o rei do nosso esporte bretão. Tens em São Jorge o teu padroeiro, és do Brasil o time mais brasileiro. Corinthians, Corinthians, falou bem alto a tradição. Corinthians, Corinthians, por 100 anos serás o campeão. Corinthians.

Maria.